nós truta, somos apenas semente da rua, que recruta o ódio, joga da alegria na fossa, futebol do gueto, as balas varando a porta, estourando o miolo, do futuro da nação perdida. O CD que consta, é o que rebobina e faz chover sangue, Deus pra voltar, mas nós vegeta no ar. A tempestade de hoje, irmão, só faz vítima, nem muralhas fica em pé, só na fé, do pé de lágrimas, da mãe que chora, do filho que não foi filho, foi soldado do cão, do exército perdido e a droga, varando o coração. Tudo isso, meu camarada, olha só o exemplo de bar embaixo, chapando o globo com uma dose de pinga, mente pra cá. Isso é brasileiro, lutador do submundo, chegar em casa. Você me ouviu? Por quê? Meu filho? Meu Deus! Jesus, salva meu filho desse inimigo! A hora chegou de nós reagir, mandar tudo pro convém a fumaça subir. Verme apavoroso, anda pra na cara. Interior do Paraná, filha da puta de farc. Chegou a sua vez, sentiu o que eu senti. Quartejar de pouco a pouco, está programado pra matar, é nós que tá na porra do bagulho, só quem é fechada pra cá pra confirmar. Vai filha da puta, passa igual perdeu. Playboyzão, vai cuzão, dizendo adeus, já era a banca da Glock. Sonho com o futuro, só vejo coringada, com criança violentada, a mãe que faz aborto. Que mundo louco, a polícia mata inocente, a paz tá no ralo, político rouba livremente. Sonho com o futuro, só vejo coringada, com criança violentada, a mãe que faz aborto. Que mundo louco, a polícia mata inocente, a paz tá no ralo, político rouba livremente. O povo agoniza, pede paz, não ativa, das balas perdidas, louco é nós e não a vida. O pensamento é chegar e falar de amor, mas quando o sol se esconde, começa a dor. Mais uma mãe que